estaba nacido tu banco. Con tal que aconteceu, usted de su vida pido sumiu. Fui confundido com mendigo, e eu fui mal atendido. Fui pela rua cagado e por umas pessoas fui insultado. Fui expulso do prisão por causa do fedorzão. Tive que ir pra casa bem cagado. Espalha e posta por todo lado.